Foi assim, um dia percebi tudo em volta de mim. Questionava acontecido, prós e contra, tudo enfim. Descobri que na sociedade temos nosso papel. Mesmo vivendo em mundo como Torre de Babel, me responda: o que você tem feito pra mudar a sua vida? Exija do noticiário a melhor notícia. Veja, faça e aconteça, e que você em breve a notícia seja. Exija seu direito, o que sabe esse respeito? Na sua cidade, qual o papel do prefeito? Se a rua tá uma droga, saiba, isso tem jeito. Você votou, você escolheu, quem tá no poder pra administrar o que é seu. Cada setor um valor, cada serviço a direção. Quem paga imposto somos nós, a população. Vamos exigir explicação. Cadê o orçamento, quanto custa aquela praça? Lâmpada e poste você paga, não são de graça. Cidadão, dever, viva a democracia. O poder na mão do povo disfarça essa utopia. No contrato todos têm direito e dever. Educação, condição de trabalho, viver. Segurança, escola pras crianças. Questionar a ausência do que o Estado devia te dar. Educação, saúde de qualidade, o básico pra te viver com dignidade. Pensamento crítico ausente, atrofiado, e se confirma o explorador e o explorado. Comodismo, preguiça, falta de atitude, abre os olhos pra realidade. Estude, mude, não é possível se ter continuação da limitação, progressão, da repressão, decapitação das nossas consciências educadas pela TV na infância e adolescência, que em grande parte é só sexo e violência. Decadência e eminência, falta de decência, falta de pensamento, filtro pra informação, presença de aderência à manipulação. Palavras são palavras, qualquer um pode dizer. Difícil é sentir, transmitir quem é você. Palavras são palavras, sou mana de fé. Me ergo, vou em frente, me mantenho de pé. Palavras são palavras, qualquer um pode dizer. Difícil é sentir, transmitir quem é você. Palavras são palavras, sou mano de fé. Me ergo, vou em frente, me mantenho de pé. Vem pra realidade, execute uma ação. Escolar de qualidade é direito, meu irmão. Saúde, outra luta, pago caro ao sistema. Não consigo o que quero, cada dia é um dilema. Fila, greve, falta de condição. Morreu mais uma espera de transplante de coração. Nosso dinheiro é mal investido, mal usado, desperdiçado. A riqueza na mão de pouco está concentrado. O que é mais vantajoso? Um aluno estudando ou um detento na cadeia? Depósito de gente onde a mente vagueia. Universidade ou presídio? Reduzir a maioridade penal é genocídio. Te apresenta a problemática, pensa um pouco e avalie. Ou vai ficar sentado engordando sem limite. Se for mais um guerreiro, vem pras ruas, se apresente. Seus direitos reivindique, se galinha vai não em te frente. Diga, nessa tela não se envolve, só vê. Te fecha pra representação do que nem chega a ser. Comparado à realidade, que em grande parte tá correndo atrás de trampo de dignidade. Atrás de uma oportunidade, mesmo sem qualificação, sem escolaridade. Guerreiro, guerreira, herói de verdade, não tão na tela, nem na novela, tão na dificuldade. A gente se mata na hora de dar as mãos. Briga interna enfraquece e fortalece a partição. Rico, pobre, divisão que se dá. O capitalismo lucra e a gente tem que ralar. Te induzem a pensamento com pouca razão de ser. Maldão os pensamentos mesmo antes de crescer. Cessa grande parte da tua atividade mental em busca do cidadão que não questione a real. Palavras são palavras, qualquer um pode dizer. Difícil é sentir, transmitir quem é você. Palavras são palavras, sou mana de fé. Me ergo, vou em frente, me mantenho de pé. Palavras são palavras, qualquer um pode dizer. Difícil é sentir, transmitir quem é você. Palavras são palavras, sou mano de fé. Me ergo, vou em frente, me mantenho de pé.